nascer. Somos o desejo e a paixão, nós somos o querer. As mãos assim, ó. E vem, vem. O coração na boca e um sorriso no olhar. O suor na pele e a música no ar. Nós dois em nosso ninho, entregues ao sabor de amar. As mãos pra cima, eu quero ver vocês. Vai. As mãos, vai. Só galera. Como peixe e o mar. Somos a semente e o chão. Somos como a arca e o tesouro. Nosso amor é forte, é diamante. Nosso amor é ouro. Agora vocês, assim, ó. De amar. Quero ouvir vocês. Nosso amor é sangue e coração. Agora. Canta, São Paulo. Somos a semente e o chão. Somos como a arca e o tesouro. Nosso amor é forte, é diamante. Nosso amor é ouro. Só vocês. Eu jamais apaixonadamente. Eita. Somos a semente e o chão. Nosso amor é forte, é diamante. Nosso amor é ouro. Nosso amor é forte, é diamante. Nosso amor é ouro. E continua as mãos pra cima. E o balanço. A galera lá em cima, quero ver. Você me abriu nos estradas, meu caminho. Sem você não sei andar sozinho. Sou tão dependente de você. Chama que alimenta o fogo da paixão. Sou tão dependente. Vai. Agora as duas mãos pra cima, ó. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, esse amor é bom demais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, esse amor marcou demais. Ficou em mim. apoiou meu coração. E aí? Você. Agora vem. Vem meu céu, meu pão de vida, meu bem querer. Vem meu céu, meu pão de vida, meu bem querer. Yeah.